Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Foz. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Parque Nacional do Iguaçu completando 75 anos no dia de hoje. Já estamos acompanhando, inclusive, aqui na programação, a cobertura a respeito dessas celebrações. Comentários a respeito, Lucas? Sim, não há por que não falarmos desse evento, né? O Parque Nacional, vamos falar um pouquinho do que é o Parque Nacional do Iguaçu. É uma floresta subtropical oriunda da Mata Atlântica. Não esquecer que essa Mata Atlântica, desde o descobrimento, ela circunda toda a costa, quase 8 mil quilômetros de extensão, e formou-se aí a chamada Floresta Atlântica. Aos poucos ela está acabando, não é? Porque a depredação do homem, mas ainda existe. Portanto, o nosso Parque Nacional aqui é oriundo da Floresta Atlântica. Ele é o segundo parque do Brasil mais visitado, o Parque Nacional do Iguaçu aqui. Em primeiro lugar é a Floresta da Tijuca, lá, eu conheço, lá no Rio de Janeiro, onde está instalado o Cristo Redentor, parque mais visitado do Brasil. Segundo é o nosso Parque Nacional aqui por causa das cataratas. As cataratas tornou-se patrimônio natural da humanidade. Cerca de 1 milhão e 500 mil pessoas ano passado visitaram as cataratas. Em 2012 também foi 1,5 milhão. Sonho do trade turístico aqui é aumentar esse número de visitantes, porque eles entendem que quanto mais visitantes, mais divisa traz para a cidade de Foz do Iguaçu, destino Foz. O que faz sentido. Imaginem, senhores, que no ano passado foi arrecadado 18 milhões de reais, né, com a venda de ingressos para os turistas, os visitantes conhecerem as cataratas. Desse total, é importante frisar que apenas 20% dos 18 milhões ficaram aqui no Parque Nacional do Iguaçu. Os outros restantes, 80% deste bolo monumental, é mandado para Brasília, para que os nossos burocratas de Brasília administrem esse dinheiro, que, segundo se sabe, vai para os outros parques que são deficitários. E eu acredito até que uma pequena porçãozinha deve escorrer pelo ralos da corrupção, porque a corrupção no Brasil ela é muito grande, né? A gente sabe, vira e mexe aí, tem denúncia. Portanto, de parabéns o Parque Nacional. Como você falou, Guilherme, as autoridades da cidade estiveram lá, cortaram o bolo agora nessa manhã, e o Jorge Pegoraro está lá com a cara assim, meia de um sorriso meio maroto no rosto, com cara de guri cagado, porque a rigor ele não gostaria de ter sido aquela proibição de que vans e táxis entrassem no parque a partir do dia 29 de dezembro desse ano que se findou, acabou caindo por terra, né? E lá em Brasília, a ministra do Meio Ambiente, mais a ministra da Casa Civil, se juntaram lá e derrubaram a portaria. E o Pegoraro não gostou disso, porque a rigor esse parque aí deveria ser proibido a entrada das pessoas. Vira e mexe aí, aparece bicho morto, etc, etc, etc. Mas, como não esqueçamos que tem uma concessionária, Cataratas S.A., que entra. Lá dentro tem um hotel 5 estrelas, que produz fumaça, faz café para os hóspedes, de uma certa forma acaba agredindo o ambiente ali dentro. Tem um restaurante. E como é que fica, então, se vai proibir só para os táxis e as vans, se esse pessoal está lá dentro? Então ficou uma situação meio que insustentável. Enfim, o parque completou 75 anos, é uma das maiores atrações turísticas do Brasil, né? E nossa aqui também. Eu quero dizer aqui, dar meus parabéns ao Parque Nacional do Iguaçu, essa grande beleza que a natureza colocou aí. É isso. Lucas, você esteve agora no final do ano no Maranhão, até chegou a comentar alguns dias aqui a respeito da situação política lá no Maranhão, essa situação gerada pela questão dos presídios, violência, e ontem nós tivemos aqui no Paraná, em Piraquara, uma rebelião em que presos pediram transferência aqui para Foz do Iguaçu após, inclusive, terem feito um agente refém lá na região de Curitiba. Há riscos de que essa situação lá do Maranhão possa acontecer também aqui no estado do Paraná, tendo em vista a situação do nosso sistema prisional? Sempre há risco, Guilherme, porque não esqueçamos que o crime organizado que tem no PCC, o primeiro comando da capital, não é? Ele existe, ele não é uma peça de ficção. O PCC existe. O Marcola, que é o chefe do PCC, está aí num presídio de segurança máxima, mas eles ainda continuam atuando. Os chefões mandam ordens de dentro dos presídios, é o tal do salve geral, né? Não esqueçamos que aqui no, em Foz de Iguaçu, o Cadeião uma vez rebelou-se, e era agente do PCC. Houve lá mortes, morreu agente penitenciário, e, se falou bem, em Pedrinhas aconteceu esse descalabro que chamou a atenção do mundo todo. O ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, está hoje lá, e desde ontem está lá com a governadora Rosiana Sarney, da família Sarney, não é? Que eles têm uma primazia naquele estado lá de quase... São 60 anos que eles mandam no Maranhão. Eu estive lá agora de férias e pude ver, todo lugar que você passa tem Sarney, uma placa de Sarney. É uma oligarquia muito forte e agora eles estão aí com esse problema. A Pedrinhas rebelou e agora Piraquara, você falou muito bem, houve um início de rebelião nas últimas horas em Piraquara, aqui em Curitiba, e dois ou três presos que seriam lideranças do PCC pediram para ser transferida para Foz. Isso, para nós, é péssimo, porque são presos perigosos que estão sendo trazidos para Foz. Aqui em Foz nós temos duas penitenciárias estaduais, temos um depósito de presos chamado Cadeião, estão pensando em construir uma terceira penitenciária só feminina. Eu já disse isso muitas vezes e volto a repetir, nós somos o terceiro destino turístico do Brasil. Ficar construindo muitas penitenciárias aqui é temeroso. Além disso, nós somos divisa com dois países. Nós temos Paraguai de um lado, Argentina do outro, e ficar construindo penitenciárias aqui não é bom. Daqui a pouco nós corremos o risco de ser conhecidos como a terra das penitenciárias e não a terra das cataratas. Eu sempre chamo atenção para esse detalhe. Não queremos mais penitenciárias em Foz. Queremos maior visitas de turista, queremos maiores empreendimentos. Portanto, essa questão penitenciária em Foz de Iguaçu é uma questão que deve ser tratada com muito cuidado para que não nos tornemos a terra das prisões. Lucas, tem muita, mas muita gente curiosa aí para saber aquilo que você tinha dito ao longo da semana, que hoje, sexta-feira, primeira sexta-feira em que você participa aqui da programação CBN neste ano de 2014, você anunciaria a escolha daquela pessoa que para você é o personagem político do ano de 2013. Depois de muita reflexão sobre o assunto, também opiniões que as pessoas enviaram, chegou já uma conclusão? Sim, eu fixei no nome de uma pessoa, eu vou dar os motivos que me levaram a ela. Para mim, a personagem política de 2013. Primeiro, que ela é uma mulher, ela é a atual secretária municipal de assistência social, ela se chama Cláudia Pereira, por acaso é esposa do prefeito Reni Pereira. Por que eu me fixei nela? Eu a elegi como personagem. Ela vem se destacando na pasta dela. Primeiro, ela criou, ela foi criativa, lá junto com seus diretores da secretaria, eles criaram o patronato penitenciário. Já foi dito aqui uma coisa importantíssima que ninguém havia pensado nisso antes. O que faz o patronato penitenciário? Ele ampara os presos, os egressos que saem das cadeias das penitenciárias. Nós estávamos falando em penitenciárias há pouco. À medida que os presos vão entrando no sistema penal, outros vão saindo. E esses que vão saindo são recebidos pelo patronato penitenciário, que trata de encaminhá-los, ajudá-los a encarar a vida aqui fora. Isso é um projeto importantíssimo criado pela Cláudia e, inclusive, recebeu um prêmio na Assembleia Legislativa do Paraná como o mais importante projeto do Estado. Portanto, por essa iniciativa e mais algumas outras, por exemplo, a Cláudia Pereira criou também aí, tem dado uma atenção especial às mulheres que apresentam câncer de mama, ela que tem um caminhão móvel que circula pela cidade amparando, ela tem um projeto importante também no que diz no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes na fronteira. Portanto, a meu ver, a Cláudia Pereira merece. É a nossa grande revelação política do ano. Ela é jovem, ela é advogada, ela é muito bem intencionada, ela recebe sempre a imprensa com um sorriso no rosto, está sempre disposta a falar, e eu acho que ela tem muito futuro na política. Enfim, a Cláudia Pereira é a minha revelação política de 2013. Candidata em 2014? Eu acho que sim, até porque ela tem todos os predicados, né? Ela está se saindo bem na secretaria, estou sendo generoso aqui em elogiá-la, porque de fato ela é uma pessoa de que se destacou. E, portanto, em cima disso que eu acabei de falar, se ela quiser, é uma candidatíssima à cadeira na Assembleia Legislativa. Só não vai se não quiser. Eduardo Lucas, você volta na segunda? Voltarei. Tenham todos um bom final de semana.